quis levar de mim a saudade de você. E foi por isso que tão cedo me esqueceu, e eu tenho até hoje a saudade de você. Saudade de você, que não quis levar de mim a saudade de você. E eu tenho a...